objeto de sonho inocente. Eu talvez não te veja esta semana. Pescador, quando tece sua rede. Jogador, quando joga sua sorte. Cada um que conhece sua sede é artista da vida ou da morte. Quero ver se a menina de seus olhos aprendeu os detalhes dessa dança. Não se esqueça de mim esta semana. Quero ver se a menina de seus olhos aprendeu os detalhes dessa dança. Criança, o que é uma vida de artista no mercado comum da vida humana? Um projeto de sonho inocente. Não se esqueça de mim esta semana.